Hoje de manhã o sol brilhou diferente. Você passou despercebida com olhar inocente. Do outro lado da rua, meu pensamento vagando no mundo da lua. É bem difícil imaginar a vida sem a perfeição feminina. Mulheres sensíveis e bravas felinas, do tipo rosas, que vem acompanhada com fortes espinhos. Sabendo quanto te quero, vivendo sozinho. Amarguras, loucuras, vividas no coração. Quando você falou comigo, eu fiquei sem ação. Tipo pálido, tremendo, mas com o peito fervendo. Sei que você não percebeu, há tempo estou te querendo. Alguns chamam de paixão, outros dizem que é amor. Só sei do que sinto, no corpo calor. Vem comigo amor, faz comigo amor, só comigo amor. Te levar pro Olimpo, pro mundo dos deuses. Céus, nuvens, flores, cores. Amo a vida, vivo amores. Amores. Meio tarde, tá chovendo e o sono não vem. Tô debruçado sob a lua e o pensamento refém. Que viagem, que delírio, é paranoica, louca, solidão. Que fez de mim um covarde, que deixou de lado o próprio coração. Será em que está pensando, se tem espaço pra mim? Nesse momento não tenho motivos pra sorrir. Musa inspiradora que abusa dos meus sonhos, que dá teor à rima dos poemas que compõe. Há muito tempo te observo quando chego das baladas. Outro dia fiquei triste pois te vi acompanhada. Dia de angústia, desespero, aperto no coração. Fiquei tranquilo quando soube que era seu irmão. Malvadas meninas, mulheres bandidas, impiedosas. E ao mesmo tempo tão úteis, tenebrosas. Como o desejo mais sutil, pecado da carne. Beijos, amores e frases. Beijos, amores e frases. Sentimentos platônicos, doces encantos. Romeu e Julieta só ficaram nos contos. Mulher que maltrata, castiga, devassa. O esquecimento se faz no teor da garrafa. Às vezes eu vou pra rua pra observar as estrelas. Estou falando com a lua, minha fiel companheira. Refúgio dos amantes que pensam besteira. Há tempos que não te vejo, disseram até que mudou. Alívio e desespero se misturam com a dor. Pois do que vale te ver se eu não posso tocar? Fiquei sabendo por outros que você ia casar. Fiquei desesperado, felizmente era trote. Descobri onde tu mora, sou maluco de sorte. Levantei hoje bem cedo e comprei esse cartão. Tomara que tudo que disse não seja em vão. Ainda sinto o corpo quente quando penso em você. Me desculpe, amor, se resolvi te escrever.